JK. Sempre confiei em você, toda a minha vida. Eu corria pra te contar tudo o que acontecia. E eu sempre acreditando em tudo que você dizia. Você sempre me falando que era minha melhor. Você foi por trás e me roubou quem eu amava demais. Como fui ingênua e não percebi de tanto confiar o meu amor pra você eu perdi. DJ JK, Banda Remeleixo do Pará, pra você. DJ Topó, arrebentando o coração.